Ô, Cleison, eu não tenho obrigação de te mandar nada disso. Eu tenho obrigação de te falar qual medicação que foi, o que foi falado, e isso eu já te falei. Agora, se eu quero te mandar foto, alguma coisa assim, eu não tenho obrigação nenhuma. Se você não for comprar, você me avisa. Está aí o valor e o Pix da farmácia. Quando a medicação chegar, eu te mando foto.